06, Recife 12545, secundário 2685. 1896, agora Recife, 12545, secundário 2685. 2545, entrando 2085, 8896, boa. interior de Salvador, aqui é o Golfo Uniforme Bravo, muito bom dia. Golfo Uniforme Bravo, bom dia, prossiga. Aqui é, o Uniforme Bravo se encontra no pátio 3 e nós solicitamos a sua autorização para o rebote dessa aeronave para o pátio principal, posição de número 5. Pátio 3 até o portão 5. Está autorizado o recuo da aeronave. Chame quando pronto para iniciar o rebote, ok? Obrigado, senhor. Boa, TAM 3520, desce a nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, TAM 3520. No pátio 1. Ok, obrigado. voo 1816, ciente da Delta. Bom dia. Bom dia, 1816. Descida até o nível 060, chegada Mari. 060 no perfil da Mari. 1816. Uniforme Bravo, está autorizado o ingresso até o pátio 1, portão 5, ok? Golf Uniforme Bravo, agradece, cliente, muito obrigado. Desce para 2.000 pés, ajuste no 0.16, livre LS, reposto estabilizado. 0.16, 2.000 pés, autorizado, Oceano 3.520. Ajuste? 1.016 para Oceano 3.520. Estimativo. Salvador, aqui é o Uniforme Bravo, considere encerrado o reboque, vista livre, muito bom dia. Bom dia. Do 080 para o 060, gol 1816. 1816 desce para 3000, ajuste 10016. 3000 com 616, 1816. Salvador, bom dia, o TAN 3520, estabilizado na X-Ray da 10, baixei e travou. Entrou no 10 no meio, vamos estabilizar o final do procedimento. 2000, reporta estabilizado.